para decolar agora da 17, é o Papatango do Novembro e o número 2, Papatango Lima, Quila 6. Quila Mandelaca, pouso autorizado na 17, vem a 130 graus, 109. Eu posso usar com Quila Real. Pode ficar mais diante, decolar da 18, tome a proa da praia de Piatã e chame o controle. 120, décima 8. Conheço Piatã. Cuja direita, já tome a proa do litoral e chame o controle, 208. Direita litoral, 208, final só. Proportável. Sete, pode ficar da Barra, Senegal, no 009. 2.